O show mais esperado começa agora. E pra fazer a sua festa, aqui está DJ Val Ninja, mostrando a cada show humildade e simplicidade. Por isso que esse DJ caiu no gosto da galera. Então vem pro show, minha família. Família. Então vem pro show, minha família, que tá começando aqui na Big. E a gente vai botar no doce, Rafinha, na cimento. Bora sim, bora, velho. O parceiro Kido, rapaz, homem. E sentindo a mama pasta na área de bem. Forte abraço a você, maninho. Já tá aqui na Big, só na mano. DJ Val Ninja. Só Francesa, Beguinhas, Abusadas, vocês já estão aqui, ó, só na manha e só no balde hoje. Ah, meu pai do céu, vim embora, bora. Bela pressão sonora, o pentadão. De alta pressão e doida, Marinha. Acima! Alô, Val Ninja! DJ Val. Mais ausente, pra você curtir as fotos das principais. E a gente começa na onda, né, Rafinha? Começa na onda, pra você se ligar nesse sabe, mandou comigo assim, ó. Bora botar no 12, deu mala. Bora botar pra sacudir. Bota pra cima aí, DJ. Val Ninja. Alô! Equipe, WhatsApp, obrigado pelo carinho de vocês também, viu, velho? Parceiro DJ Rei Nilson, forte abraço, viu, maninho? Parceiro Jackson Lopes também, meu parceirão, alegria. Abraço gordinho, viu, velho? Alô? For me, you're from where. embaçada, né, velho? Né, velho? Uou, Rafinha Nascimento! Você é parceiro do Gordinho de Meio, né, velho? Pode ver! Então bota no bolso aí, Mike Mix! Meu parceiro Romero, tô aqui do Bado Fundo, homem dos baldes, só na manhã de Meio. Lá na frente! Alô, Mário Mix! Bora, meu parceiro! Olha o Chimbinha também, já tá na área, né, Chimbinha? Tá só de boa, parceiro! When they strike, you feel the love. Sparks will fly, ignite our bones. When they strike, DJ Val, Val Ninja. When they strike, manda ver. Sparks will fly, ignite our bones. When they strike, DJ Val Ninja. E já curtindo a minha onda, assim também, mano. Esquenta assim, esquenta assim, tem alta pressão, assim, né? Eita, que assim o mercado. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. DJ Val Ninja. Now, you and me, you and me, you and me, you and me, you and me, you and me. Hey, ha! Pressão do som automotivo daqui a pouquinho. DJ Léo Mix, meu parceiro daqui a pouquinho. Dá aquele show bacana, espetáculo pra você daqui a pouquinho, tá? Já calma aí, Léo. Estúdio Fast Produções. Como é que tá aí, Rafinha? Fala, velho. Agora, tá filé, e aí? Aqui tá bacana. Aqui não, filé. You and me, baby. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. Quinta-feira, em breve, quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira. E o Tex tá na quinta-feira, em breve. Big Booger, Big Booger, Big Booger. Ó, oh, cheirinha. Vamos lá, vir. É desse peguinho, assim, completou daí essa onda bacana, né? Opa! Se a galera chegar, França. Vamos lá, vir. esquentando assim, ó. Vai esquentando a pressão do som do motivo. Que alta pressão, maninho! DJ Val, bora reciclar o pessoal. Sua noite de quinta-feira aqui na mais recente Big Burro, tá no show do Maurinho. Já já DJ Léo Mix. Tamo junto. DJ Val. Yeah. Ricardinho. Isso aqui é bacana, rapinha. Agora já me conhecia. Quero estar contigo solitado, doentia. Agora quero estar. Ai, dá bem. Mira como uma mão quando tá cega também. Ai, dá bem. Mora da maluca quando tá cega também. Ai, dá bem. Mira como uma mão quando tá cega também. Ai, dá bem. Ai, dá bem. Ai, dá bem. Mano, viu, ainda parceiro, Marília. Alô, Guido, alô, Guido. Um abraço. Um forte abraço a você, Marinho. Todo aquilo é que está presente. Deve saber que isso é caliente. A única maneira, essa é minha maneira. Uma outra maneira. Háblame mi coração. Háblame mi coração. Háblame mis abraços. Dale, papi. Ay, dale. Dale, papi. Mira como me muevo cuando te acercas a mí. Ay, dale. Dale, papi. Muévete, muévete cuando te acercas. Agora. Dale. Dale, papi. Mira como me muevo cuando te acercas. Val Ninja. Dale. Dale, papi. Muévete, muévete, muévete, muévete. É show do gordinho. Cadê o garçom, hein? Meu parceiro Rapinha Nascimento. Salário, homem. Rafa, Rafa. E é só pra esquentando, boa noite de quinta-feira. Aqui na Master City, Big Burger pra você se ligar nos somos tops. As principais já começando pra você aqui no show do Maurinja. Pega loguinho, DJ El Mix em comando. O DN alta pressão, som automotivo de sacode breves. Em breves do Pará, aqui na Ilha do Marajó. E a parada vai ser segura mais ou menos assim, ó, maninho. AJ Vol Mix Fest. Jorginho. É meu DJ. Val Ninja. Vamos lá, Val Ninja. Okay, só pra esquentar. Os clubes, né, rapaz? Já! A de Santana, vamos amapá! Forte abraço, viu, maninho? Viu, maninho? Val Ninja. Alô, Val Ninja! Pra cima. O parceiro de milha também é só a mania, parceiro. O homem tá solteiro, né, rapaz? É isso, né? Uau, João, João! Vai, Guido! Parceiro Kiko, rapaz, o homem tá me sentando lá numa baile, tá botando no 12, né, velho? Botando no 12! Já esquentou aqui, ó. A quinta-feira começando pra você, esquentando bacana. Então te liga! Val Ninja. My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around. Slowly drifting away. Wave after wave. Wave after wave. A gente vai esquentando bacana. E você que já tá aqui, velho, gente, ó, já tá na área, já tá na big, tá o Solamania. E aí, velho, e aí? E aí, meu camarada? Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, drifting. And it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the... Da qualidade aí do estúdio Fast Produções, estúdio Gigo Mano em breve, já. E assim tudo só na qualidade, bacana pra você dançar aqui da Big Estúdio Fast Produções, comandante. Vou te contar. Esquenta. Eu tô sabendo que elas gostam, elas adoram. Adoro essa paradinha aqui, ó. E elas curtem, elas adoram. Alô, neguinhas! É hora. Porque elas gostam. E elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Tá malho o beat, tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam no... Tô sabendo. Se o crocodilo te morder, tu fica... Vai, Guidão! Imagina então, você... E os parceiros, vai, sentindo, vai lá, passa na maninha, parceiro. Vai, Guidão, vai, Guidão. É de deitada que elas gostam. E aqui pela Dimpus, Dimpus Club, né, maninha? E o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho. E é só no esquerdo, esquerdo. DJ Melly, um exemplo. Já já tem DJ Léo Mix arrebentando. De deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam. Elas adoram. E se o elas curtem. Te morder, elas endoida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Pra cima! A do crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. E mais! Tá malho o beat, tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. Elas adoram. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco. E vai virando e doidando. E o que eu vou comemorar, eu vou fazer chover xandão. E agora? Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa lá. Olha meu parceiro, que dom. Que dom. Toma, toma, toma, toma, banho de xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de xandão. E é? Toma, toma, toma, toma, banho de xandão. E dois? Toma, toma, toma, toma, banho de xandão. Te tranco no meu quarto e faço teu corpo gritar. Dini, alta pressão. Prazer te dou um trato como nunca vão te dar. Já já, daqui a pouquinho. No sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. De lambuza e me arranha, quando beijo e passa a mão. Viro de ponta cabeça, numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te vejo molhadinha com banho de xandão. Devoro tudo igual bombom. E o que que ele faz? Toma, toma, toma, toma, toma banho de xandão. E o Rafinha? Olha o Léo Big chegando. Esse é um pouquinho do show, né, velho? Toma banho de xandão. Toma, toma, toma banho de xandão. Toma, toma, toma banho de xandão. Toma, toma, toma, toma banho de xandão. Toma, toma, toma, toma banho de xandão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Eita, tem virando tudo. Na casa, escuto o nosso som. Pra comemorar, eu vou fazer chover xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que... E o Léo Big chegando. Toma, toma. Banho de xandão. Tô sabendo. Toma, toma, toma, banho de xandão. Ele toma. Toma, toma, toma, toma, toma, banho de xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, banho de xandão. Te trago no meu... Pai do céu. gritar. Conhece o Willas, velho? Prazer te dou um trato, nunca vão te dar. O homem tá na área. No sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, do ladinho eu vou brincar. Te lambuzo e me arranha. O homem é bom. Viro de ponta cabeça, numa nova posição. Vem, chega sem medo. Teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de chandon. Devoro tudo igual bombom. Bom. E o Rafinha? Toma, toma, toma, toma, toma banho de chandon. Toma. E a festa? E a festa em produções? Só uma banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. E agora? E vai virando, e vai tomando, e vai virando. Toma no banho de Xandão e doideiro comigo acima ali. O DJ tá muito louco. E o quê? E mandou te avisar. E faz o quê? Que ele já vai tocar. E mandou te avisar. E doida no ar, é agora. Já vai tocar, tocar, tocar, tocar, tocar. Já vai tocar, tocar, tocar, tocar, tocar. Ô, doutora Matriz. Então fica de quatro novinha pra mim. E começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. E começa a empinar. Este menino. Só um clique carinho, né, galera? Bora, parceiro. O DJ tá muito louco. Égua, sou eu, mano. E mandou. Acho que é o Léo Mix, é isso, que ele já vai tocar. E mandou te avisar. E aí, França? Ele já vai tocar. Só pra escutar, né? Tocar, tocar, tocar, tocar. PLG! Chila! Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Empinar, empinar. Pular. E o Cleiton vai chegando e vai virando, vai chegando. Os amigos do bar. Já a pressão automotiva daqui a pouquinho. Sacode é tudo! Então desce novinha, tô sobe novinha. Desce novinha, tô sobe novinha. Toda sua vinha. E doida. Vamos fazer o seguinte: bora misturar a parada, bora. Bora misturar a parada assim, ó. Vamos misturar tudo de agora. Olha essa mistura aí, ó. Seja o nosso belo Joaquim. O parceiro Cleiton quando chega, né? Mas o homem é impossível, DJ Marcos Cauê. Produzindo o meu parceiro Renato. O homem lá do Frigo Santos. A área, né, velho? Esse aqui é creme, velho. E demais. O Cleiton e a Karina. Beijão pra vocês, hein? Tenho tanta coisa pra viver ao seu lado. É que me completa, eu preciso te dizer. Prometo te amar, cuidar de você. Eu dou minha vida pra não te perder. Prometo te amar, te dar todo amor. Eu rouba as estrelas se preciso for. Pra te ver aqui, perto de mim. É Billy Brasil! tento te falar. Se não quer me escutar, faço de tudo pra você perceber. E amo você. Coração tá pedindo pra ter você aqui. Porque só o teu sorriso pode me fazer feliz. Tenho tanta coisa pra viver ao seu lado. E você é que me completa. Eu preciso te dizer. Pra dizer o que, brilho? Prometo te amar, cuidar de você. Eu dou minha vida pra não te ter. É só o esquema. Prometo te amar, cuidar do valor. Imagina só daqui a pouquinho que ele é o Mix. Daqui a pouquinho, maninho. Imagina só, né? Prometo te amar, cuidar de você. Eu dou minha vida pra não te perder. Prometo te amar, cuidar do valor. Eu vou as estrelas se preciso for. E a quinta na Big Game. Cima e chivinha. Bota pra cima e vai doidar comigo assim, ó. E agora já vem no bajur. Val Ninja. Vou ficar maluco. Ai, vira. Vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha raiz. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Essa aqui, as meguinhas deram um valor danado, né, velho? É verdade. Alô? Mas eu enlouqueço, coração bate no DJ Val. Tá... DJ Val. Mas tu és minha rainha. Exatamente. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Boa, meu vício, tu. Fecha a Bíblia. Tu és o meu vício. Conhece. Já sei, são mentiras do seu teatro com outras mulheres. O que que tem, filha? Já já tem a pressão. DJ Léo Mix comanda. TN, alta pressão. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Faz isso comigo. Já sei, são mentiras do seu teatro com outras mulheres ao mesmo papo. Se não quer mais, traz a chave do meu coração. Não me quer mais. Tá esquentando agora. Aberta pra outra parte. Olha o Wig House na área, velho. E aí, Basile? Chave do meu coração. Oh. Me quer mais. Aberta pra outra parte. Viviane Batidão. Ele arrasta povão, né, velho? Vinho estabelece. Ah, meu pai do Zé. Já sei, são mentiras do seu teatro. Vai, Elias! Com outras mulheres, ao mesmo papo. E o parceiro Quito, rapaz, de equipe, lá em Santana do Amapá. Um forte abraço, gordinho, meu filho. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei sua mentira, o, que é o seu teatro. E de quem que é o show? Fala. É show do gordinho. É o mesmo papo. Já sei sua mentira, o seu teatro. E o Fast Produções de quem é? Fala pra mim, Vino! Rafa, Rafa! Vai virar mais uma. Olha o Bina Mototáxi, parceiro. Abraço, maninho. E quem olha as quentes? Eu procuro as luzes que... Meu Deus do céu. Encontrei em seu olhar quando te conheci. Anne Maninha Simoni. Simoni. Perigosa. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Hoje vou comparar de tanto que te quero. Se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que te amo. Oh, oh, oh, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, oh, você amor vai juntar nós dois. Vai juntar nós dois. Oh, oh, oh, meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. Oh, oh, oh, você amor vai juntar nós dois. Vai juntar nós dois. Que breve, quinta-feira. E onde é que é onda? Big Booger, Big Booger, Big Booger. Val. Val. O que o amor fez? Fala pra mim. O amor chegou pra ficar. Hoje aqui na Big. Seu olhar brilhando em meu. Tô doida, todo mundo vai. Val Ninja. No 12, DJ. Ei, meu amor, você me faz muito feliz. Porque você é tudo o que eu sempre quis. Quando eu estava só, entregue a solidão. Você chegou e encheu de amor. Só o Rafinha falando pro Mid. Ele fala mais ou menos assim, ó. Ei, não perturba, sai fora. aí, ó. Que sonho bacana, velho. E agora? Sei que por mim já não sentes nada. Eu não quero mais sofrer calado. Já não temos solução. Estou cansado de ser usado. Estou contigo e não me sinto amado. Olha pra nossa situação. Não te peço muito, só o seu amor. Carro e joias é o que você dá valor. Nome da equipe. Com a equipe TS. O parceiro Nato Marley, rapaz, equipe Vale Belém de Pará e parceiro. Alô, Neto. Eu conheci. Uma alegria, maninha. Novo amor. Olha só na manhã, velho. É o Neto Marley, isso é. Primeiro beijo rolou. Tá, Edwin House e o Raça Povão. Vai, ele. Vai, Rafinha Nascimento. E agora? Se é profissional, bicho. O homem é bom. O homem é bom. Banda R15, disparando o sucesso. Sei que por mim já não sentes nada. Ei, garçom. Não quero mais sofrer calado. Já não tenho. Posso abraçar você, viu, maninho? Estou cansado de ser usado. Contigo e não me sinto amado. Olha pra nossa situação. Não te peço muito, só o seu amor. Carro e joias é o que você dá valor. Boa música! Era minha atenção. E o que mais? Não me sinto tão sozinho. Fazes falta todo dia. Não aguento mais. Hoje um novo amor. Parceiro Rogério Mix, ele já tá na área, só na manha, ele toda a Goletiva. Um abraço do gordinho, maninho. Conheci o meu novo amor. Foi aí que o primeiro beijo rolou. Rolou. Esse. Oh, meu pai do céu. Aí, Brasil. Guarde suas frases decoradas pra você. Aquele eu te amo que vivia me dizer. Não quero mais te ouvir e nem te ver. Não se esqueça de levar contigo tudo que me deu. Tô devolvendo a aliança com o nome teu. Junto com as mentiras. E eu? Que eu cegamente te acreditei. Não sei porquê, mas confiei. Eu tinha fé. Maninho Renato, rapaz da equipe. Olha o Brigo Santos. Amor. Ah, moleque, abraça você, maninho. E eu cegamente te acreditei. Não sei porquê, mas confiei. Homem tá só na selfie. Que era amor. Mas só se quer saber o que é pior. Esse final já sei de cor. Daqui a pouquinho tem o DJ Léo Mix arrebentando, né, mano? E o pancadão automotivo Jenny. alta pressão. Daqui a pouquinho, gente. Quando vi você se aproximar, de repente em minha frente, perguntei se quer dançar. És tão linda e atraente. Foi na festa, eu peguei sua mão. É pra frente e pra trás. Você. Meu parceiro Gleiton e a Karina, só na maneira. Vai, vai. Esse amor eterno, velho. Fundo animal. O crocodilo vai, vai, vai. Até o amanhecer. Incrível animal. Ah, ah. Crocodilo, crocodilo. Gordo e dinho, pressão. Os DJs que mandam ver. Incrível animal. Ah, ah. Crocodilo, crocodilo. Marlon Beats e Patrese. Toca tudo do Pará. Você se aproximar, de repente em minha frente, perguntei se quer dançar. És tão linda e atraente. Foi na festa. Eu sou a Fernandinha, rapaz, a equipe. Os caçafarda bicho na área. Beijão pra vocês, hein? A equipe Butreta também, sabe? Beijão pra vocês, hein? Dançando vai, vai, vai. Ao som do animal. É verdade. Continuo vai, vai, vai. Até o amanhecer. Incrível animal. Ah, ah, crocodilo, crocodilo, gordo e dinho, pressão. E já já tem gravação do CD ao vivo também. Animal, ah, o automotivo que é pressão, na verdade. Crocodilo, alta pressão do Geléo Mix, segue o vídeo. Comanda o espetáculo. Tudo do Pará. Animal, ah, ah, crocodilo, crocodilo. E como é que é? Gordo e dinho, pressão. Os DJs que mandam. Alô, Kido! Chama o mapa aí, ó. Você diz que não quer mais. O que que tem? Isso porque na sua relação. E é melhor ir cada um pro seu lado. Dá um tempo e a melhor solução. Mas eu não desisto, minha vida é contigo, meu amor. Mas o Mister tá bonito, né, rapaz? O Mister. Se lembra do filme? Disse o amor sempre tem que vencer. Sexta-feira! A sexta-feira tem o Bado Paulinho, é, velho! E próxima assim, ó, vamos mandar um zoom pra você lá, viu? Tá todo mundo convidado! E agora? São as principais, as melhores pra você dançar. Olha o Alan tá na área. Quando eu te conheci, Jefferson Anderson e Rodrigo, os vagabundos, né? Não consegui desfazer. Valeu, maninho. Ciro Halibor. Contra me declara. Aonde? Amazônia Fusion. Com Zitens Gutenberg, Fábio e Halibor. Banda AR15. Disparando sucesso. O Alaísio é a primeira dele.

vai vir! Manda passar outro dia, que a frase do dia. Oh! Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: olha o papo. Não só sabe suas loucuras, mas vive elas com. Olha o papo! Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você. É, ela gosta muito de viagem, vodka, tequila. E aí, Fernandinha? Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. Oh! Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela. Se a sambadinha do gordinho. Mas é fácil. Bala, filha, bala, filha. Sozinha. É baixinho, qualquer cena. Mas dessa vez não vai estar sozinha, porque toda loira. Essa é a cimeira. E fazer ela de namorada. Isso todo mundo quer. Manda passar outro dia que a frase. Olha o papo! É amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você. Olha, amiga! Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Deixa eu te contar, filha. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe. Tá tudo certo aí, Rafinha. Ah, moleque! Intuído, ainda não sou comigo acima, Marinho! E agora é com elas. Com elas. Com elas. Elas quica com a bunda, elas joga pra trás. Elas bate com a bunda, elas senta com a bunda, elas quica com a bunda, elas joga pra trás. Elas bate com a bunda, elas senta com a bunda, elas quica com a bunda, elas joga pra trás. Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas faz. Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas faz. Elas bate com a bate com a bate com a bate. Bate com a bunda, elas senta com a bunda, elas quica com a bunda, elas joga pra trás. Suma elas, suma elas. Elas empina essa bunda, elas mexem com a bunda, elas. As beguinhas aqui, ó. Esse é o novo movimento, olha o que as maravilhas fazem. A sambadinha. Zambadinha do Gordinho ali, ó! Mais uma pra mulher da samba! Alô, Guido! E as mulheres assim, ó! Delano lançou mais uma pra todas as novinhas. Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela quica, ela quica, ela para e trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela fica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela fica pra todas as novinhas. Toda novinha, pra toda buzada, pra toda safada, vai dar essa pequena, aqui que ela trava, para, e na ponta ela fica. ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Aí, Léo, mais quentinho devagar, Léo. Mais quentinho aí, Boninho. Delano lançou mais uma pra todas as novinhas. Eu tô lançando mais uma pra... Vai devagar, meu filho, devagar, tá, pai? Ela quica, se não arrebenta, do Lula. Bola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela quica, ela para. E trava, ela abre, ela fecha na... Só pra galera sentir a pressão, ó. Ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela fica... Pra todas as novinhas, pra toda novinha, pra toda buçada, pra toda safada, vai dar essa pequena aqui que ela trava. E faz o quê? Para. Onde ela fica? Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela... Roger! Na ponta ela fica, ela quica, ela para. E faz o quê mais? E trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela... Olha a sambadinha. A sambadinha. Sambadinha, que é o show pra você, Marinho! Alô, Rafinha Nascimento! Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando. Tá ficando bacana agora, gente. Então bora! Bacana pra você aí, né, velho? Agora sim, né, Maria? Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Se eu mandar o... Ô, Rafinha. Titaco, titaco, taco. Se eu mandar o espaguete. Titaco, titaco, taco. Se eu mandar a tremidinha. Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. E titaco. Vamos lá então! Saturday morning, jumped out of bed. Chama essa quinta-feira! Put on my best suit, got in my car, it's like a jet. E a hora do reggae, o reggae! Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old fashioned man. Valninja. Yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the DJ falls. I love love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. You leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be born. Vamos embora, se vai, Marinho. E agora? Oh, we will run away. A gente dizer pra você que sábado lá no Jumbinho Show Bar é aniversário do promotor Provão. Nosso promotor, o Jorginho. Aniversário do Jorginho vai ser bacana essa onda, velho. Aparelhagem super light, arrebentido por lá. DJ Svalinja, Fernando Boy, Ed Elson, Ricardo e Thiago Gevan. Sábado, aniversário do promoter que faz a galera curtir dançar de montão. Jorginho! E no domingo, e aí Geraldo, abraço da semaninha. No domingo, começa a nossa roda de brega, né, velho? A nossa roda de brega, o concurso de dança, que vai arrebentar em breve também. Jumbinho! Ainda não se inscreveu? Se inscreve, velho! Amanhã, sexta-feira, estaremos lá pelo Bar do Paulinho, ali próximo a Ceobi. Próximo, a garagem da prefeitura, pra você. Amanhã, sexta-feira. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. Say I'll never get your blessing till the day. Domingo, aquecimento, no Salve Jorge e o Valinja. Depois direto pro Jumba. E na segunda-feira a gente se encontra lá no Salve Jorge também, de volta, viu, gente? Aí na segunda tô de folga. E agora? Simão! Já passa da meia-noite. Então que dia que é hoje, filha? Sexta-feira eu desço a ladeira e vou curtir, curtir muita requeira. Com bons amigos dançar, me divertir. A vibração é positiva, é verdadeira. Sexta-feira eu desço a ladeira e vou curtir, curtir muita requeira. Com bons amigos dançar, me divertir. A vibração é positiva, é verdadeira. Só bem que me dá de filmar presente, abraço a vocês também, maninho. Obrigado, meu velho. Jacob, mas não se esqueça de rolar um som de Bob. Mas não se esqueça de rolar um som de Bob, que nos deixou seus ideais, suas ideias, mensagem de paz, e nos mostrou da verdade que o reggae prega a paz e a igualdade. E já já o Léo Mix, meu parceiro, arrebenta, né, maninho? E daqui a pouquinho, suas ideias, fica só aquecendo. Paz, e nos mostrou toda a verdade, que o reggae prega a paz e a igualdade. Sexta-feira eu desço a ladeira e vou curtir, curtir uma regueira. Com bons amigos, dançar, me divertir. A vibração é positiva, é verdadeira. Sexta-feira eu desço a ladeira. Eu saio do jogo. A vibração é positiva, é verdadeira. Ei, DJ, e toca o nosso som. Eu tô tocando, filho. Gladiators, Eric e Donaldson. Yemanjá, tudo ficando bacana. O Jacob, mas não se esqueça de rolar um som de Bob. Mas não se esqueça de rolar um som de Bob, que nos deixou seus ideais, suas ideias, mensagens de paz. O sul do reggae. Feche produções! Sem qualidade, né? Nos deixou seus ideais. E aí, Rafinha? Suas ideias, mensagem de paz. Continua pressão, pressão no reggae. Não seja reggae fã, que eu fico reggae. Isso aqui é bacana, bacana. Mandando as melhores. Vem pra ninguém! Bora, sabe como é que é, mas quem não fuma vai meter o pé. Só os parceiros que vai dar uma bola. Tô louco mesmo, louco de marola. Fumo uma vez, fumo duas vezes, mas não vou parar até inteira três. Não sei se é rap, funk ou funk reggae. O importante é que eu tô louco moleque. Não sei se é rap, funk ou funk reggae. Yeah, you're totally cool. Esse é meu parceiro, Valeria. E dois! O importante é que eu tô louco, moleque. Meu parceiro, Neo da Sky, Zanari, também, né, parceiro? O homem que bebe cerveja em HD, né? Olha essa inovação, galera. Oi? Acende mais um grau, que eu quero o Japão. Bora, meu! Bora, meu! Japonesinho com os olhos pequenininhos. Marapa rola, dou uma bola. No bom do verdinho, fogo na Babilônia. É verdade, mano. I love breeze, hidropônico na seda. Passa pra esse pila. Brand de maçã, chocolate, abacaxi. Na base do L cantando. Ei, meninozinho! Ria do Palmeiras aí, dá um gritão, né? E quem é do Corinthians, grita Dembê. E quem é do São Paulo, dá um grito. Só quem é do Vasco, grita aí. E é do Paysandu. E quem é do Clube do Remo. E só quem é do Flamengo, dá um grito aí, Marinho. E só quem tá solteiro, dá um grito. Só quem é sincero, que realmente nunca traiu, dá um grito. Ah, meu pai do céu, será que é verdade? Tem gente que conhece, já pela batida, já vai conhecendo, ó. Vai conhecendo da batida parada, ó. Você conhece, Leito? Você conhece, Leito? Essa sequência bacana, você conhece, Marinho? O homem conhece. O Cleide, a Karina, Salamânia, já prontinho pra dançar, pra curtir essa onda aqui, ó. Então se vira, velho! DJ Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fossem na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Banda! Quero mais! O fenômeno do Melody. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Deixa o vetro tocar. Já já o Leomix. Deixa o coração depois se abrir. E dele? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Oh, oh, oh. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira. Se fosse na primeira vez, tá rolando. Olha o Brasil! O movimento. Aí, França! O que a gente fez. Olha as peguinhas abusadas aqui do ladinho, também só na mão. Fenômeno do Melody. Alô, Caçafarra, e aí, Fernandinha? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Oh, meu pai do céu. Oh, oh, oh. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo. O parceiro Lizinho também já está na área. Alô, Lizinho! Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. E o parceiro Roger, Roger! Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato. Alô, Mike! Tocando todas. Se fosse na primeira vez, tá rolando o um sentimento, o um movimento e o carinho que a gente fez. DJ Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez, tá rolando o um sentimento. E o movimento? O movimento e o carinho que a gente fez. Foi assim! As marquinhas. Somos sem mais o que é certo. meu amor. Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil. Filha, fala. Das duas é certo pra mim. Eu vou te falar. Daqui essa machucou a Simoninha, maninha. Eu sou perigosa. Voltou só maninha sirene na área. Voltou só ela. Mas tá no coração do gordinho. Eu sempre Anne Pantera, né, filha? Você está gravada em mim. Mas como vou te esquecer? Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Isto é amor demais. Amor pra equipe putaria, só na manhã também, meu parceiro. Só de boa! DJ Rogério Mix! Um abraço, maninho! Quando eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, meu quarto, sem você é o meu. O homem já sentiu, né, filho? Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. João na área, maninho. Pai do Zé. Saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca. Essa é mais uma marca. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. A gente já aprontou mais um milhão. Virou. Vai preparando o teu corpo aí, viu, filha? Viu, filho? Que vem aí uma noite no Bar do Porto, velho! Ela veio assim, foi tão de repente. É o Merê! O homem vai! Se explicar, e não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Chega, filha. Você chega primeiro lá, onde você for.

Meu Deus do céu. Falei a primeira equipe, tinha calma. Eu me entrego assim, sem razão. Um, dois, três e show. Eu vim pra cá, foi pra machucar, velho. Machuca, DJ! Da 007. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Os corações apaixonados. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em sequência pra encerrar o gordinho. Depois se Léo Mix arrebentou. Um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. Fazer e até ficar no sol. Oi, Bia. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Oh, oh, oh, oh, oh. Banda 007. Coleguinhas, disso, a Cacau aí, Zé, a mais nova equipe de breve, Zé. Ah, meu Deus do céu. Em relação a nós dois, depois decidimos um ledzinho. Espero que seja um final feliz. E as mulheres cantando, velho. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. Meu parceiro. Por você eu vivo e morro, mas esta casa eu só vou levar. O que, amor? Meu violão e o nosso. Vai levar só tudo, né, filha? Na manhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar. Simoninha Maninha! Será da valor? Deixa você levar o cachorro agora. Tá valendo! Pare de me olhar assim nos olhos, se você não vai querer me assumir. Eu sei que já tem outra aí no meu lugar, percebo só no jeito de você falar. Sei que não vou mais ficar chorando, sei que minha vida vou me render. Mandar um WhatsApp, sei que não vou mais curtir as suas fotos só se me pagar. Pode ir e leve o cachorro que você me deu. Pode levar tudo que um dia já foi meu. Leve esse edredom que eu não quero lembrar. Pode ir, só não esqueça que um dia eu já te amei. Que não vai encontrar um cara como eu. Leve as suas coisas, não vou mais ligar. Pode ir. Vai embora, pé. Sucesso! Simoninha Mani! As perigosas essa aqui, ó. Tome na sua frente. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida, seria o medo. Seria acordar e não estar com você.

faz essa cara de quem tá apaixonada, que eu me entrego pra você. Nem me dê aquele beijo que me arrepia inteiro, que me faz enlouquecer. Fico doidinho. Não mostre esse corpo que me deixa quase louco, me incendeia de prazer. Nem me abre esse sorriso, que o resto de juízo que me sobra vou perder. Não é que eu não queira ser só de você, ser sua paixão. É que a minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão. Mas que dá vontade, dá de jogar tudo pro ar, ir embora com você. Isso, Babi! Pra ser o seu amorzinho, ganha milhões de beijinhos nos seus braços, me prender. É, você é esquecido, mano, olha. Olha o musicão! E quem sabe que tá assim, ó. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas correram no chão. Eu voltei. Seu melô do cachorro cagueta, hein, Zé? Ah, meu pai do céu. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. N alta pressão. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Olha meu parceiro Buda, Buda. Fui abrindo a porta devagar. E alta pressão. Já aquecido, Leobix. Leobix, deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. E aí, Arigue? E entrei, e entrei. Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo. Como perguntar por onde andei? Eu falei, eu falei. Onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Bota a música, velho. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Tudo ok, né, o mixer? Como assim, velho? Passos indecisos caminhando.